foi disponibilizado pela Netlabel Test Tube em outubro, final de outubro. Primeiro disco para o projeto Landfill. No total são três temas gravados. A Portugal escolheu, por agora, Mais Um Dia Igual. Landfill, primeira passagem. Yeah. parada na sereia de uma praia sem areal. Não quero um carro, só quero um.